escrevi, sem saber pra quem endereçar. Mas o amor chega de repente, quando a gente não espera, leva o coração da gente. Num final de noite, quase no fim da festa, eu te vi tão linda, molhada de espuma. Então percebi que o amor chegou. Descobri o endereço da paixão.